Segura esse hit aí, vem! Mudar a rotina dessa vida de casada. Disse que prefere a vá. Tá trocando a nossa cama por uma noite na balada. Eu não dou uma semana pra voltar de novo. Eu não dou 7 dias pra se arrepender. Quer sair com as amigas pra meter o louco e depois vai sofrer. Depois vai sofrer. Você roda o mundo e sempre bate na minha porta. Assume logo que é da minha pegada que tu gosta. Do jeitinho que o pai bota. Do jeitinho que o pai bota. Você roda o mundo e sempre bate na minha porta. Assume logo que é da minha pegada que tu gosta. Do jeitinho que o pai bota. Do jeitinho que o pai bota. Os meninos da 5, Fidelis. Pega a fita, ó. Menina gatinha, cê olha a bexiga. Quer se envolver com o pai, três amiguinha. Você não é surfista, mas surfa na minha. Domino sua onda igual o Gabriel Medina. Na praia do Fidel vai ser toda minha. Na praia do Fidel vai ser toda minha. Vem pra minha festa com as amiguinha. Vou fazer gostoso do jeito que você gosta. Você roda o mundo e sempre bate na minha porta. Assume logo que é da minha pegada que tu gosta. Do jeitinho que o pobre bota. Do jeitinho que o pobre bota. Você roda o mundo e sempre bate na minha porta. Assume logo que é da minha pegada que tu gosta. Do jeitinho que o pobre bota. Do jeitinho que o pobre bota. Ah, fiz vida. Isso é seu ponto fraco, vida. É o Poli, é o Fidelis. Portal do Marrocha. Eu não dou uma semana pra voltar de novo. Eu não dou 7 dias pra se arrepender. Quer sair com as amigas pra meter o louco e depois vai sofrer. Depois vai sofrer. Você roda o mundo e sempre bate na minha porta. Assume logo que é da minha pegada que tu gosta. Do jeitinho que o pai bota. Do jeitinho que o pai bota. Você roda o mundo e sempre bate na minha porta. Assume de uma vez que é da pegada que tu gosta. Do jeitinho que o pole bota. Do jeitinho que o Fidelis bota. É o pole, bebê. Menina gatinha, cê olha a bexiga. Quer se envolver com o pai, três amiguinha. Você não é surfista, mas surfa na minha. Domino sua onda igual o Gabriel Medina. Na praia do Fidel vai ser toda minha. Na praia do Fidel vai ser toda minha. Vem pra minha festa com as amiguinha. Vem pra minha festa com as amiguinha. Vem pra minha festa com as amiguinha. Vou fazer gostoso do jeito que você gosta. E você roda o mundo e sempre bate na minha porta. Assume logo que é da minha pegada que tu gosta. Do jeitinho que o pobre bota. Do jeitinho que o pobre bota. Pole! A piscina. Do jeitinho que o pobre bota. Do jeitinho que o Fidelis bota. Valeu, Pole! Seu pique, respeita!